Bem-vindos a mais um Paper Masters. Eu sou o Eric. Eu sou o Adriano. Eu sou o Paulo. Eu sou o Rafael. Ora Magaren. Ora. Já se apresentou em japonês, né? Que ótimo. Igual o Goku fala. Você tinha que falar um Madugaren, alguma coisa assim, não era? Oh, Madugaren. Madugaren. Madugaren. Eu acho que quem vai, o ouvinte tá, vai ficar esperando alguém falar assim, e eu sou o Goku? Tinha que ser o primeiro, né? Oi, eu sou o Goku. Muito bem, então nós estamos gravando mais um podcast aqui do Paper Masters, né? Já foi comentado nos programas anteriores aí. A gente tá unindo o Papercraft com comentários sobre outras coisas, né? Jogos e animes e tudo mais. Então esse programa, ele é dedicado a Dragon Ball, a primeira série, né? O de 153, eu acho, episódios. A fase, a inicial de Dragon Ball, né? Pré-Dragon Ball Z, que tinha o Goku criança e tudo mais. Então vamos lá, né? É, eu acho que antes de tudo, seria interessante a gente comentar como que... É, sobre o autor e como que ele teve a ideia, né, pra essa saga e tudo mais, de Dragon Ball. É o Akira Toriyama, né, eu acho que a maioria deve conhecer pela fama, né, do anime. E ela é baseada naquela lenda chinesa, né, do macaco lá que atormentava os deuses. Isso. Aí o que... Jornada para oeste. Para oeste, jovem, para oeste. Inclusive, tem uma curiosidade no Dragon Ball, que... Ano passado eu revi o clássico inteiro, né? Toda vez que eles estão indo pra algum lugar, que eles têm pra algum lugar, eles sempre falam: ah, fica pro oeste, ah, a gente tem que ir pra tal lugar no oeste. É sempre pro oeste Dragon Ball. É uma referência. E é basicamente o rabo do Goku é por causa disso, né? Por causa do menino lá que é o macaco e tudo mais. E tem até um filme, né? Do Jack Chan e do. É, tem vários. Jack Lee. Tem um anime só baseado nessa lenda. Tem esse filme do Jack Lee e do Jet Chan. É, exatamente, isso mesmo. E quais são os elementos principais da lenda que estão no anime? Além, lógico, né, tem um menino lá, o Ku é um menino com rabo de macaco, que é inspirado, né? Inclusive ele vira um gorila gigante, né, o Uzaru. Tem o bastão mágico nessa lenda também, ou ele é de outro? É, o bastão é uma arma do macaco. É, o bastão é a arma que o macaco lá usava, e tem o Oolong também, né, que é o porquinho que acompanhava também na jornada lá. Na história original tinha também um porco lá, humano. Isso mesmo. E aí o Akira Toriyama, basicamente, ele pegou essa ideia, né, pra se baseou nesse personagem pra criar, né, o Dragon Ball, e ele já era famoso por um mangá anterior que ele tinha feito, que é o Dr. Slump, né, que saiu aqui pelas metades na Conrad, e eu acho que agora tá saindo de novo, né? Tá sim. Agora, entre o Dr. Slump e o Dragon Ball, ele fez alguns outros mangás que foram de curta duração, inclusive o Dragon Ball inicialmente também era pra ser de curta duração, que é que eu não consegui lembrar o nome deles, mas se você for olhar os enredos, tem muitos elementos que ele vai acabar reaproveitando no Dragon Ball também. Inclusive até personagens com a personalidade do Goku. Ou seja, se o Kurumada é o cara que copia a... descaradamente o visual de todo mundo, Toriyama também faz um pouco de reciclagem de personalidades. Ah, mas isso é meio que todo autor japonês faz. Se você pegar o próprio Eiichiro Foda do One Piece, ele, se você pegar os trabalhos anteriores dele, tem muito do que vai ter no One Piece, o Nobukiro Watsuki, que é do Kenshin. E também tem daquele, não sei se alguém aí assiste ou já ouviu falar, tem um anime chamado Fairy Tail. Teve antes dele, né? O mesmo autor fez um mangá chamado Rave Master, que as melhores ideias do Fairy Tail são basicamente coisas reaproveitadas do Rave Master. Aí vale citar que tudo isso do Toriyama, tirando pelo menos o antes do Dragon Ball, né? Já foi publicado aqui no Brasil, pela Conrad. É, no Dragon Ball também nós vemos lá a personagem Arali, né? Que é do Dr. Slump, que é até, assim, bem engraçado em relação, porque... Se eu não estou enganado, ela é o primeiro robô que aparece lá, né? Então, acho que até isso influenciou ele a criar os outros personagens do Red Ribbon lá, os robôs, Android 16, 17, 18. Então, acho que ele até pegou um pouco de influência dele em relação aos outros trabalhos dele para ele melhorar o Dragon Ball ou expandir o mundo. Eu ia comentar justamente que, assim, é perfeitamente comum, né, os autores... Eles fazem algumas obras e depois eles vão... Enfim, todas as obras que eles fizeram fazem parte da experiência que ele teve, né? Então é normal eles irem aproveitando algumas ideias, e não só deles, né? Mas e se inspirando em outras. Você pega, sei lá, filmes de sucesso, tipo Matrix, por exemplo, assim, não tem nada de original mesmo no Matrix, é só... quer dizer, não é que não tenha nada de original, mas assim, o cara se baseou em várias coisas que existiam pra criar uma obra, né, então... Sim, e se pegar também, por exemplo, até nos quadrinhos tem isso, o anime do Stan Lee que tá saindo agora, The Reflect, os dois personagens principais lá são basicamente o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Claro que tem traço de personalidade diferente e tal, mas não tem como olhar e não lembrar. Puxa, e ver uma, que... Um é puxar saco do outro também? Não, não. Só que no caso eu falo... Ah, é bom. É tipo, anos é, 60, é tipo 70. Homem, é tipo Homem de Ferro e Homem-Aranha, só que bom. Isso, exatamente. Ah, tá. Então, tipo, assim, eles têm algumas características lá e tal, mas basicamente é isso. Sempre o autor, em geral, às vezes cria alguma coisa antes e reaproveita. Olha, resolve modificar o que criou antes pra fazer uma coisa diferente. Fiz a pesquisa pra tentar lembrar o nome do mangá que eu queria, do Toriyama, que eu falei. Era é um nome muito difícil de falar e ninguém vai fazer relação. O nome do mangá é Dragon Boy. Olha só. E o protagonista tem asas de dragão. Em vez de rabo de macaco, tem asas de dragão. A propósito, a inspiração para Sete Esferas do Dragão, ela vem de onde? Não é da mesma lenda, não é? É, sete é um número meio cabalístico. Tem sete esferas, sim, sete, sim. Sete pra lá, sete pra colar. Sim, sim, mas eu falo assim, essas esferas que realizam um desejo, tá, eu acho que ela é baseada em alguma coisa também, não é? Sempre tem essas lendas que de sete deuses, sete esferas que realizam desejos, sete cidades. É, eu acho que esse lance aí de realizar desejo... No caso, na obra original lá do Jornal do Oeste, eu não lembro de ter visto sobre isso, mas eu acho que ele pegou dessas coisas, talvez, gênio da lâmpada, dessas histórias aí. Quando você reúne alguma coisa, eu acho que, de fato, tem lá algum desejo e tal. Sim, sim. Bom, então, pra quem não conhece, né, pode ser que tenha alguém que tá ouvindo o programa aqui que já viu, com certeza já ouviu falar de Dragon Ball, já viu os personagens e tudo mais, às vezes nem sabe os nomes. Mas já cansou de ver. Só uma ideia geral do que é a história, né? Basicamente, ela é focada no Goku, né? Que é uma criança com rabo de macaco extremamente forte, né? Que é forte o bastante pra resistir um tiro na testa, né? De um revólver. Já no primeiro ou segundo episódio. A bomba já aparece dando um tiro na cara dele. Pois é, exatamente. Então, ele mora sozinho, né? Porque ele morava com o vovô dele, né? Vamos dizer assim. Que morreu. Não se sabe por que até então. E a Bulma, que é uma menina que está procurando as sete esferas do dragão, que são, tem a lenda diz que são capazes de realizar qualquer desejo, né, na floresta, e basicamente junto eles saem numa aventura em busca das esferas. É, e detalhe que o Goku, ele morava isolado, né, numa montanha lá, e não conhecia nada do mundo afora lá e tal, nunca tinha visto uma garota na vida, por exemplo, a Bulma foi a primeira. Inclusive ele só sabe distinguir um homem ou uma mulher apalpando, né, as partes. Sim, isso daí era um tanto de cena engraçada pra caramba. Então é basicamente isso, né? E aí, à medida que a jornada vai seguindo, ele vai conhecendo novos amigos, vai sendo treinado em artes marciais, enfim, a história vai se desenvolvendo a partir daí, né? Inclusive, a gente tava falando da inspiração lá, o macaqueiro ele voa numa nuvem também, né? Acho que tem um negócio. Sim, assim. Sim, o modo de locomoção dele é uma nuvem voadora. Exatamente. Tem um jogo, tem o Rafael que curte jogos de luta. No Marvel vs Capcom 2 tem um personagem chamado Goku. Ele tem duas, tem o bastão, sim. Tem a nuvem, tem... E tem um outro joguinho também, gigante, mas... Não sei se alguém aqui já jogou, chama World Heroes. Ah, sim. Se eu não me engano é World Heroes Perfect. Tem um outro personagem também, um macaquinho lá que chama Goku. E ele tem um bastão e tudo mais também. É bem da hora. Exatamente. Eu acho que seria interessante a gente comentar um pouco dos personagens principais, né? Porque... Igual eu falei, né? Às vezes a pessoa já viu os personagens, mas não faz ideia de quem são, né? Acho que a gente pode começar, inclusive, pelo próprio Goku, apesar que a gente já falou bastante dele, né? Focado em Dragon Ball, né? A gente tá aqui nessa primeira fase ainda. Por ele ter sido criado isolado, e boa parte... Não lembro se fala quanto tempo passou da morte do Gohan que vale pra ele ser encontrado pela Bulma, mas ele, por ele viver isolado, ele não sabe de nada. Ele vai pro mundo como se... fosse a coisa mais fantástica do universo. Tá descobrindo que fala o que tá acontecendo. Ele é inocente, ele apalpa o pessoal, mas não é por maldade, é só por... Ele é bem ingênuo e tudo mais. E até aquela cena lá que ele fala que eu tenho uma esfera, eu também tenho duas. Ele vai abaixar as calças lá pra... Que beleza, né? Aí um detalhe dele é que ele vivia com o avô, que morreu de uma forma... inesperada, né, e o avô dele, ele tinha uma esfera de quatro estrelas, né, cada esfera ela tem uma estrela dentro, né, de 1 a 7, então É, inclusive é por isso que a Bulma chega até ele, né? E ele meio que era e fica com ela como se ela fosse uma representação do avô dele, né? Então ele tá sempre protegendo a esfera de quatro estrelas e tudo mais. Depois, né, de um tempo, a gente descobre que o Goku, na verdade, não é uma pessoa normal, né? Na lua cheia ele vira um gorila gigante que é o Zaru. E qualquer pessoa normal não faz isso? E ele faz isso e ele não se lembra depois, né? Então foi em uma dessas transformações, né? O avô sempre falava pra ele não sair em noite de lua cheia, mas em uma dessas vezes ele sai, se transforma no bicho, e ele que provoca a morte do avô sem saber disso, né? Ele que mata o avô, vamos falar todas as palavras. Exatamente, ele que mata o Gohan, que é o nome do avô também. Devia ter matado o Gohan. O Gohan que vale. O Goku tem toda essa questão, né, de ser forte, mas ele é extremamente ingênuo, né? Então, rende. Ele é muito dedicado pra. Ele segue muito o que ele acha que é justo, né? Então, se ele vê, sei lá, um do anime, tem um exército que causa o mal lá, ele não pensa duas vezes, né? Ele parte pra cima e tal. Então, é basicamente isso. Isso aí resume bem, né, quem é o Goku. A imagem do Goku no começo do Dragon Ball contradiz o que o Akira ia passar do personagem. Na entrevista aí, o Akira disse que, na verdade, ele não queria que o pessoal visse o Goku como um herói, um cara justo e tal. Queria que visse como um cara egoísta que só quer saber de lutar contra alguém mais forte e ficar mais forte ainda. Mas só que desde o começo o anime sempre passa uma visão totalmente diferente dessa que o Akira tenta pôr hoje. Tanto no Super, algumas atitudes do Goku, no Dragon Ball Super, a galera fica zoando lá, falando que ele é o vilão do anime, etc. Isso tudo é devido a isso aí, que o Akira não quer essa imagem do Goku de um, vamos pôr entre aspas assim, um justiceiro, um cara que é um herói, que quando vê alguém, um cara mais forte, se aproveitando de alguém mais fraco, ele vai lá e não deixa, né? O Akira queria que a galera tivesse uma visão que o Goku fosse um cara egoísta, igual o Saiyajin, em geral, sempre são, né? Que só quer saber de lutar e etc. Só que no começo do anime, o Goku ele é assim, um personagem bem, com um senso de justiça bem alto, né? Ele vê alguma coisa errada, ele tem que ir lá e fazer alguma coisa. Ele nunca foi um personagem assim, digamos, que só se importava em luta, como ele é hoje em dia, por exemplo. Ele realmente se importava com várias outras coisas. É, mas a gente tem que ver que dá pra gente separar muito bem duas fases no Dragon Ball, que é o primeiro arco e o resto da série. Porque o primeiro arco, praticamente, ele é fechado em si. E tem muito, tem muita coisa ali que depois não é mais reusada e é bem mais voltada pra comédia. Primeiro arco que você fala é a fase Dragon Ball ou a primeira fase? Não, é o primeiro arco mesmo, a parte até o Pilaf. Aí quando ele vai pro treinamento com o Mestre Kami, é ali que começa a ter realmente lutas de verdade, porradaria de verdade. Porque quem foi que ele enfrentou antes disso aí? Porque o Yantia não conta pra nada. Até porque nunca foi uma luta de verdade aqueles dois. É até isso, porque até dia desses eu tava vendo uma imagem no mangá que se fosse hoje em dia ia ter o fandom tocando fogo na sede da Toei e na casa do Toyotaro, que era o Goku pegando aquela gangue dos coelhos e levando pra lua com bastão mágico. Ah, sim. Eles estão por lá até hoje? Pois é. Não, estão mais não. Piccolo matou eles quando explodiu a lua. Ah, será quando explodiu a lua? Não, o Mestre Kami matou eles. Não, o Mestre Kami só empurrou a lua, lembra? Não, o Mestre Kami, destruiu a lua. Destruiu a lua. É, ele destrói. Que beleza. Depois eles criam outra e o Piccolo vai destruir no Dragon Ball Z. Inclusive, isso é uma... A gente tá falando disso de destruir a lua e tal. Uma característica muito forte do Dragon Ball, a primeira fase, igual o Paulo mesmo comentou, é que tinha muito, era muito focado no humor, né? Então, às vezes, você tinha umas coisas até meio absurdas, né? Então, tipo, levava os coelhos pra lua, sabe? Como assim e tal? Era mais voltado pro humor e no Dragon Ball Z o negócio virou mais pro lado da luta, né? Apesar disso, é uma piada porque lá no Japão tem uma lenda de que tem coelhos na lua. Tipo, a gente fala aqui que a lua é feita de queijo, lá eles falam que é... Tanto que o nome da personagem de Sailor Moon lá, o nome original dela é coelho. É o Zagi, que é coelho japonês. O interessante também é que, igual como vocês estão comentando, a parte do Dragon Ball, eu acho ela mais interessante referente a esse humor, a zoeirinha que sempre tem, brincadeirinha, o Mestre Kame, a Bulma. É umas zoeirinhas assim que sempre dá a entender uma segunda... Uma coisa de entendimento ao lado, às vezes, conotativo de sexual, né? E é umas zoeirinhas... Não, né? Primeiro, que seja bem claro, no caso. O Babuma levantando lá a camisola lá pro Mestre Kami lá, pra ganhar a esfera do dragão. O Goku batendo nela, levantando. Quando ela e o Goku conhecem, ela levanta açaí pra ele e mostra calcinha. Apesar que ela não sabia que tava sem calcinha, né? Tem um lado da conotação sexual, porque, tipo assim, o mestre Kami falou, eu entrego a esfera se você me mostrar a sua calcinha. É sexual isso, né? Mesmo assim, que ela não... É, tipo, no começo, é uma parte lá que fala... Não lembro, é o mestre Kami mesmo que fala, eu apago o fogo, apago o fogo da montanha lá se você me der um beijo. Aí ela faz o Long se transformar em Bulma e lá dá um beijo nele. E o Long faz mais do que dar um beijo. Mas aqui, só voltando um pouco, vamos passar bem, bem por alto aqui, de uma forma resumida, os personagens principais, né? Não dá pra passar por alto porque eu não vou e eu não vou conseguir entrar na subir na nuvem voadora. Isso demonstra que você não é puro de coração, né, Maquiagem? Com certeza eu não sou. Então, a Bulma que a gente comentou, né? Basicamente é uma adolescente que procurando as esferas do dragão. Ela é rica. Um namorado, é podre, né? De rica. Não tem nada, não tem nada pra fazer. Ah, vamos sair ela por aí. Descobriu a lenda, né? E aí foi atrás. A gente tem, ela é inteligente pra caramba, né? Ela é uma cientista e tal. Apesar que nesse início ela era mais adolescente e tal. Então, assim, ela era inteligente, mas. Com 16 anos, a pessoa ser inteligente de criar algumas coisas é bem inteligente, né? Já é uma cientista nata. Inclusive, ela criou o radar, né? Que consegue rastrear uma... Tipo uma radiação que as esferas emitem, né? Não é radiação, mas... Enfim, depende de... A vibração das esferas, o radar consegue... Exatamente. Depois a gente tem o Mestre Kami, né? Que vocês comentaram. Que basicamente é um mestre de artes marciais, só que extremamente safado. Interessante aí que temos até o nome dele, Kami, né, de tartaruga, referente à história também, depois quando aparece o mestre Tsuru, os dois mestres em artes marciais conhecidos. Exatamente, Kami, a tartaruga, e Tsuru é a cegonha. A garça. Não dá pra gente comentar de todos os personagens, né? A gente foca mais nos principais. Então eu acho que o próximo principal que tem é o Kuririn, né, que é o melhor amigo do Goku, né, que é aquele carequinha. Que treinou junto com o Goku lá com o Mestre Kami, né? Acho que todo mundo, tirando até a Bulma, se você for ver. 90% dos personagens que viraram amigo do Goku começaram como inimigo barra adversário. Também a gente vê que aí o treinamento deles foi um treinamento bem pesado. Que se fosse, hoje em dia eles não permitiria crianças trabalhar numa obra com as próprias mãos, né? Exatamente, né? Inclusive, a gente tá falando dos personagens principais numa ordem meio cronológica, eu esqueci do Yantia, né? Que beleza. Ah, mas tá falando não, mas pode passar. Ele é Deus. Ele nunca fez nada mesmo. O Yantia só perdeu o dente, né? O Yantia só perdeu o dente. Ele, basicamente, ele era um outro guerreiro, mas se for considerar Kuririn, Mestre Kami e Goku, vamos colocar assim que o Yantia era o quarto guerreiro mais forte, assim, né? Dos ele era outro guerreiro, ele era o melhor guerreiro da área dele, porque ele ficava no deserto que não tinha ninguém. Só ele o quarto. Exatamente, né? Então... E uma curiosidade aqui, que no anime todo, até hoje, ele ganhou só de um personagem, foi do Homem Invisível lá, e com a ajuda do Kuririn, Mestre Kami dos peitos da Bulma. Caramba. Ele ganhou por causa de um plano do Kuririn, que foi pegar o Mestre Kami, mostrar os seios da Bulma pra ele, e sair aquele sangue do nariz do Mestre Kami, e caiu. O sangue caiu em cima do Homem Invisível. Aí o cara ficou todo sujo de sangue, deu pro Yantia, veio o cara lá e ganhou do cara por causa disso. Mas ninguém sabe de quem que ele ganhou na verdade, né? Falou que era do Homem Invisível. O Homem Invisível pode falar que ele não ganhou dele nunca. Ninguém viu. Ninguém viu. Quer dizer, viram? Mais ou menos. Viu? O cara tá todo sujo de sangue, pô. Ah, mas depois que se lavou, ninguém viu. Mas, ó, você vê o tanto que o cara é inútil, quando a única vitória dele inteira foi por causa da ajuda de três pessoas. Trabalha em equipe, pô. Rafael, todo jogo de xadrez precisa de ter peão. Exatamente. Bom, e aí quem mais que a gente tem da saga Dragon Ball? A gente tem o primeiro grande inimigo, né? Que é o Pilaf e sua turma lá, que é um cara fracote que é imperador. Né? Ela não é importante, mas eu só quero citar ela porque, coitado, no Dragon Ball Super trouxeram todo mundo de volta. Vocês esqueceram da pobre coitada, que é aquela. Que é almoço lá, Alante. Que espirra e muda de humor. Agora, né? Boa. Ela era legal pra caramba. Esqueceram completamente dela. Sim. Ela é toda boazinha, mas se ela espirra, ela vira muda de humor e vira uma violenta, né? Então tem o Pilaf e sua gangue, né? Que basicamente o cara que quer ser o imperador. Ele se chama de Imperador Pilaf, né? Ele pode se chamar. E aí ele tem os dois ajudantes, né? Que é a Mai e o. Shu, é Shu, né? Acho que é, um negócio assim. É isso mesmo. E eles são os principais antagonistas do primeiro arco, né? Porque eles também querem reunir as esferas. E depois a gente. Depois vem o torneio e tudo mais. A gente vê um pouco mais do Mestre Kami, né? Que ele. Acho que é nesse primeiro torneio já que ele se disfarça como Jack Chun. Jack Chun, né? A lenda, né? A lenda, se não me engano, é nesse que ele usa o estilo lá do bêbado, lado do Jack Chun lá, pra bater no Goku. E o Goku replica. Acho que só comentando, o Dragon Ball, né? Esse primeiro é o que mais se trata de artes marciais, né? Que a gente vê ele utilizando a arte marcial mesmo. Estilo Sim. do bêbado, luta marcial mesmo. Né? Tem muita técnica diferente. Isto. No Z começa a ser mais soco, chute aleatório, poder pra lá, poder pra cá e tal. Isso daí é mais técnica mesmo. Inclusive, a primeira fase do Dragon Ball, ela tem toda essa ideia das esferas, né? Mas ele gira em torno dos torneios, basicamente, né? Praticamente todo arco tem um torneio acontecendo, né? Sim, sim. Todo arco, né? Sempre é busca pra esfera, torneio. Busca na esfera, torneio. Busca pra esfera, torneio. É, inclusive, até quando tem esse Homem Invisível, que a gente vai comentar depois aqui, não é um torneio que tava tendo, mas tem um torneio, mini torneio, né? É um torneiozinho entre aspas, né? Ah, exatamente. Mas vocês sabem que isso daí acabou... Com isso aí, o Toriyama acabou enchendo o saco de praticamente todos os autores de Shonen, da Shonen Jump, depois dele, né? Porque isso aí, o primeiro torneio fez tanto sucesso em vendas, que virou uma fórmula da Shonen Jump. Toda vez que uma revista tá pra ser cancelada, a primeira tentativa pra evitar o cancelamento dela é mandar os caras fazerem um torneio de artes marciais. Se não der certo, aí cancela. Aí vocês param e pensam em todos os mangás e animes que a gente conhece que tem um torneio aleatório que começa do nada e às vezes nem sequer termina. Ah, o último do Yu-Yu começou. Que leva uma porrada e. Os dois torneios do Yu-Yu Hakusho começou e terminou. A diferença é que no último o Yusuke perdeu. Que o último a gente foram não viu o final. A gente não viu o final. O cara já tava de saco cheio ali. Mas Sim. O que eu achei engraçado mesmo foi o do Dragon Ball. Não, Dragon Ball não, desculpa. Foi o do Cavaleiro Zodíaco. Eu acho que foi na segunda ou terceira edição. Os editores chegaram pra ele. Cara, o negócio tá feio, inventa um torneio aí. Aí ele teve que inventar a Guerra Galáctica. Que não terminou. É, mas até que tem a luta do Seiya contra o Shiryu, que é da horinha também. Ah, sim. Então, pelo menos pra isso serviu. Tudo bem, então, assim. A gente meio que já tá falando dos personagens, meio misturando aqui com as sagas, então acho que a gente pode seguir, a gente vai falando, tipo, a gente comenta as sagas e vai falando dos personagens que estão ali, né? A gente já falou da primeira fase, que é do Pilaf, né? Que tem tudo, o Goku e a Bulma ali tentando, basicamente a Bulma tentando juntar as esferas, o Goku querendo proteger do avô dele, né? A tia junto ali. É, porque ele só vai com a Bulma pra emprestar as esferas, a Bulma esqueceu, entre aspas, de falar que as esferas desaparecem no final. Exatamente. Então, elas viram pedra durante um ano, né? Ah. Aí não consegue ser localizada nem nada. Mas aí, assim, a gente tem essa primeira fase, né, do Pilar, consegue invocar o dragão, né, que a gente pode até falar do Shenlong, que é um dos personagens principais, que aparece um pouco, mas um dos principais Sim. da série, né? Que é o grande dragão, que o deus dragão Branco. Que sai da... E o legal também é que vale ressaltar qual que era o pedido que cada um lá queria fazer, né? Porque todo mundo que tava com o Goku dessa parte... queria passar a perna no outro pra fazer um pedido pra si próprio, né? No caso, a Bulma, ela queria pra, se eu não me engano, era arrumar um namorado. Isso. O Long, ele queria... O Yanty queria uma mulher parado, medo de mulher. Isso. E cada um queria por um motivo egoísta, né? O Pilaf pra ser imperador e tal. Daí, era tudo motivo besta. A maioria era motivo que, ao decorrer da história, eles... vai se resolvendo sozinho. Por exemplo, o Yantia vai parando de ter medo de mulher, a Bulma começa a namorar com o Yantia. É, só te interrompendo, mas no fim desse próprio, esse primeiro arco, né, termina com a Bulma apaixonando pelo Yantia e ele não tendo medo dela, né, então já resolve. Sim, como eu falei, já vai se resolvendo sozinho, sim. Sem precisar da ajuda das esferas do dragão. A única coisa interessante, né, é que o Long, lá pra atrapalhar lá o desejo lá do Pilaf lá, pede uma calcinha lá pro Shailon. Você pode pedir qualquer coisa, você pede uma calcinha. O Pilaf vai fazer o desejo e ele tem que falar qualquer outra coisa, né? Ele fala, eu quero uma calcinha, né? É o primeiro desejo. Né? E o pior de tudo é que ele fica todo frisão com o negócio na cara lá. Na cabeça dela. Que beleza. Mas aí a gente tem a próxima fase, né? Que é quando o Goku vai ser treinado com o Mestre Kami, ele conhece o Kuririn e tal. E isso tudo culmina no 21º torneio de artes marciais, né? O Tenkaichi Budokai lá. Não sei se a pronúncia é essa. E Budokai, né? Eu acho. É Budokai, isso. Tenkaichi Budokai. E aí tem toda... É basicamente um torneio, né? Essa parte que não tem... Talvez por isso que se chama torneio, não sei. Exatamente, olha, faz sentido. E aí a gente tem, né, quando o desejo é realizado lá na saga do Pilaf, cada esfera vai pra um canto, né? De um ano não tem como o Goku ir atrás dela, então tem o todo o torneio e tal, e aí depois eu acho que ele começa, ele resolve ir atrás da esfera, né? E aí que ele, nesse caminho que ele topa com a Red Ribbon, né? A Patrulha Vermelha, né? Na primeira dublagem do Brasil. Isso. Um grande exército, né, que realmente é poderoso, que tá atrás das esferas, né, a gente não sabe exatamente pra quê. Inclusive, topa aí com um dos primeiros grandes, vamos pôr aí, entre aspas, vilão, assim, que você via que realmente era um perigo lá pro Goku, lá era o General Blue lá, né, que no caso o Pilaf e os campaninhas dele era mais pra comédia e tudo mais, já o Blue lá, o cara, ele sabia lutar, uma luta com o Goku até chegou, conseguiu bater um pouco com o Goku e tudo mais, foi a primeira... A ameaça real que eles tiveram foi aí a Red Ribbon, né? É, o Blue paralisava eles, né? Tem até um momento que uma das lutas lá, que o Goku tá numa parte subterrânea, que o Blue paralisa o Goku. Na hora que ele tá prestes a matar, quem ajuda o Goku é um ratinho. Que o Blue era bem afetado. O Blue era um pouco afetado, assim, vamos dizer, né? Afetado, não, um pouco. Eu não posso falar isso, né? O Blue, ele era um pouco... Como que se pode dizer? Ele era gay. O Blue, se fosse jogar no Power Ranger, ele era o azul, mas queria ser, na verdade, o rosa. Exatamente. É, tipo tanto isso. Que a Bulma, tem uma hora que a Bulma vai tentar usar a sedução dela e o Blue... Sai daqui, meu creia, cara, você não. E quando tem uma parte que ele tem em cima lá de um garotinho, de um menino, não sei o que que era lá, era uma criança lá na... Acho que é na parte onde o Goku encontra lá com a Aralho do Dr. Slump. Isso. Ele tá em cima lá do criança. Ele é tipo Michael Jackson. Mas então, e aí a Red Ribbon, ela tem todos os aí os tem generais. Um dos maiores vilões, que pra mim muito tempo foi o último vilão, que é o tal Pai Pai. Sim, é isso que eu ia comentar, que assim, ela tem, a Red Ribbon, ela tem os generais, né, o General White, eu acho que é o primeiro. São todos os cores. Tem o Red, o White... Comandante Red, o Black, o Vice, nomes de cores. E o tal Pai Pai foi um assassino profissional lá contratado pelo Red, que era o líder, né, da Red Ribbon. Como ninguém deu conta, ele contratou, terceirizou o serviço, né? O tal Pai Pai era o maior assassino lá do mundo de Dragon Ball na época. Tem até a cena icônica que ele mata o General Blue com a língua lá. É nesse momento que a gente vê a força que ele tem, né, o tal Pai Pai, porque o Mestre Kami já era um cara muito forte. Sim. E esse tal Pai aparece e apenas, assim, com um golpe consegue matar o Blue, que era um inimigo já forte pro Goku. Sim, e o tal Pai Pai, ele era uma sátira, né, com aqueles vilões de filme de Kung Fu, aqueles filmes chinês lá e tal, bem da hora. E ele tem também outra cena icônica do Dragon Ball, é o cara surfando no pilar, ele quebra o pilar, joga pra cima, pula em cima e sai voando em cima do pilar. O cara era foda. Eu falei que ele foi o último vilão por muito tempo, porque era nele que acabava a exibição no SBT. Muito triste. É, pelo SBT a gente tava até hoje vendo o Goku subir na torre de Karin. Ele tá lá até agora subindo. Isso é pra gente ver o quão grande era aquela torre, né? Pra subir nela. Tanto que o primeiro mangá de Dragon Ball, quando eu comecei a comprar em japonês, nem tinha saído por aqui ainda. Quando eu fui na Liberdade, comecei a comprar os mangás. Foi exatamente o que tem a continuação dessa história aí. Eu queria pelo menos ver. Eu não sabia nada de japonês na época, mas eu queria pelo menos ver as figuras. Aí pouco depois começou a passar na Band. Na Band? Não, voltou a passar. Onde passou? Passou na Band depois. Não, o Dragon Ball normal foi na Globo. Eu lembro que na época eu só consegui ver essa história que a JBC começou a lançar um mangá. E eu comprei aquelas... Foi a Conrad. É, 21, a Conrad. Aqueles primeiros mangá e foi onde eu consegui ver essa continuação, que na época isso, a internet foi não aí era mesmo, boa. Foi aí mesmo. Eu li aí, mas no anime eu vi baixando. Claro que foi embora? Não sei, sumiu aqui. É mais. Tá subindo a torre do Karin. Teste. Ah, tá subindo a torre do Karin. Teste. Tá aí. Opa, voltou aí. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Ah, eu tô falando a meia hora aqui. É por isso que eu tô vendo, todo mundo tá me ignorando, eu tô assim, caramba, eu vou ficar quieto. É, então, em resumo, foi isso, né? Assim, a Band passou como mais um, né, no meio. Inclusive, na época que ela passou, era um anime legal e tal, mas... Não, a Band não passou o Dragon Ball. Não, o SBT, falei errado, né? SBT. Ah, tá, o SBT trouxe. Ele passou e, assim, era mais um lá no meio, né? Assim, Tanto que quando eu assistia, eu era a Fly na mesma época e o traço era também do Toriyama, né? E aí eu confundi. É, não é verdade. Não é do Toriyama, é baseado no Dragon Quest, né? O Dragon Quest é do Toriyama. E personagens do Dragon Quest é do Toriyama. E aí, assim, o SBT passou nos anos 90, e em 2000, 2001, a Band começou a passar Dragon Ball Z, e como fez sucesso, a Conrad começou a lançar os mangás, né? E aí, como tudo fez muito sucesso, a Globo comprou e exibiu o Dragon Ball pela primeira vez completo, né? Mas o que eu ia comentar, que parece que eu fiquei sem áudio aqui, o que eu ia comentar é que, assim, o Goku, ele conhece o exército da Red Ribbon, ele enfrenta os generais, os capitães e tudo mais. Isso. E o Blue é o último, né? Ou seja, aquela torre dos músculos lá, ela é antes do Blue, né? Ou não? É antes. É porque ele é depois da Arale, ele vai parar no lugar lá que é de gelo e tudo mais, e aí tem uma torre, né, que é a Muscle Tower, que ele vai enfrentando... Não, a torre é antes da Arale. Ele conhece a Arale e o Blue depois, que a Arale que dá uma porrada no Blue. É isso mesmo. Aí o Blue foge e vai pro... Se eu não me engano, a cronologia é algo mais ou menos assim. O Goku, ele vai pra torre, depois da torre, ele lá enfrenta o Schwarzenegger e conhece o Android 8, aí da torre ele vai pro... O radar quebra, então ele vai lá falar com a Bulma conserta o radar, aí a Bulma começa a ir viajar com ele, eles passam na casa do Mestre Kami, aí pegam o Kuririn e vão e aí tem pro... tem o Blue a primeira vez, aí eles voltam pra casa do Mestre Kami, porque a Bulma e o Kuririn ficam, nisso ele vai lá pra casa da Arale, e o Blue leva porrada, e então aparece o tal Pai Pai. É isso mesmo. Ainda tinha a Titi e o Pilaf, porque o Pilaf também tava atrás, mas ele acaba sendo tirado da jogada pela Red Ribbon num arco lá em que aparece lá a Titi e o Recutelo querendo casar o Goku. E ela também desaparece depois disso. Exatamente. Lá nessa primeira fase teve, né, a Titi com o pai dela, né, que é o Recutelo, que era um dos discípulos do Mestre Kami antigo. E a gente vê também nessa parte aí que o Goku, ele só sabia reconhecer homem e mulher tocando, né, que é onde ele toca. A Titi fala que agora ele teria que casar com ela. Exatamente. No caso da Titi, ele dá um chute lá naquela, ela tinha tipo uma armadurinha, né, aí ele vai e mete o pé lá, pá, você é mulher, tudo isso lá e tal, ela derrubei da nuvem voadora lá. Detalhe que ela era a única, né, que subia na nuvem voadora também. É, que você tem que ser puro de coração, tá? A Titi tinha um monte de referência a Ultra Seven e tudo mais, que ela lançava aquele negócio da cabeça dela, né? Mas eu queria comentar da Muscle Tower lá, porque o Paulo até falou aí, né? O Goku, ele vai subindo cada andar, né? E aí tem um que ele enfrenta. Esse é... Eu vou falar na ordem invertida aqui. Mas assim, tem um que ele enfrenta o Ninja Púrpura, né? Que é o ninja lá que... Ele consegue se disfarçar, tá? Mestre de disfarce. Vi é um dos Estados Unidos lá. Numa parte lá, ele e o Goku, ele tá tentando mostrar que tem mais habilidade que o Goku e tal, né? Aí tá correndo lá um do outro lá e tal, e tudo que ele fazia, o Goku ia lá e fazia também e tal, e ele já ficando doido lá, que não conseguia derrotar o Goku, ele vira e fala assim, na dublagem, esse moleque é o capeta, e desiste lá. Esse moleque é o capeta. E o outro que ele enfrenta lá, tem o Schwarzenegger, né, que é o Sargento Metálico, que é do futuro, né? Mas o que eu queria comentar era o Android número 8, né, que é o oitinho lá, que é Android mesmo, da Red Ribbon. É o oitavo. Parece, né? Oitavo, verdade. O Goku deu o nome dele de oitavo. É porque na fase Z, Androids, né, mas nessa primeira fase do Dragon Ball, tem o primeiro Android ali, que foi meio que dele ali que o Toriyama teve a ideia de fazer a saga dos androides lá na frente, né? E justificar e interligar tudo. Então... Interessante que, só abrindo um parênteses na conversa, o próximo jogo do Dragon Ball, não sei se já viram o trailer e tal, vai focar nos androides, vai ter a Android 21, acho que é 21, é uma personagem nova, exclusiva do jogo, e vão focar toda na história lá dos androides, parece, tá, pelos trailers que saíram. É o Fighters, um negócio assim, né? Fighters. Isso, o Dragon Ball FighterZ. Muito bem. E aí, basicamente, o Blue é derrotado, igual a gente comentou, e aparece o Pai Pai e tal, e o Goku tentando ficar mais forte, ele vai lá pra aquela torre de Karin, né? Eu não lembro como que ele chega lá. Nesse episódio... Ele já tava por lá. Alguém fala, né? Ele tava por lá e aí falam com ele que se ele escalar a torre, porque é uma terra sagrada... É que né? O Pai Pai mata lá o pai do amiguinho índio lá que o Goku faz, né? O pai do... Daí ele perde pro Pai Pai, se eu não me engano é... segunda vez que o Goku perde até então, que antes ele tinha perdido pro Jack Chun, lá no torneio. Aí ele viu que não ia dar conta de vencer o Tao Pai Pai, ele tinha que subir a Torre Karin, pra, segundo a lenda, né, tinha uma água lá sagrada, a água até mesmo que o Mestre Kami já tinha tomado, que deixava o cara lá mais forte e tudo mais. Daí ele vai subir a torre por causa disso. Ah, e vale citar que até esse momento aí, o Goku queria as esferas só pra recuperar a esfera dele, a 8 lá, a de 4 esferas. Sim, sim. Só que e agora ele queria pra... O índio lá, ele fala, ele vai e pega tudo pra ressuscitar o... Isso. Exatamente. E nesse momento aí desse índio, né, também, a gente vê que esse índio, ele tá lutando contra o Red Ribbon, que queria tomar as terras deles, né? Então ele luta pra proteger as terras dele, e quando aparece o tal Pai Pai, ele tenta lutar, mas não consegue, ele é facilmente derrotado. É nessa sim, época que aparece o Yajirobe também, né? É depois o Kuririn já tinha morrido. É. Ah, tá, eu cismei que era perto da Torre de Karin, por algum motivo. Mas aí ele escala a torre. Não, porque o Yajirobe ajuda ele a subir a Torre de Karin depois. É depois. Ah, sim. O Yajirobe, na verdade, o Yajirobe sobe com ele nas costas. É na segunda vez que ele sobe, né? Isso. Quando ele descobre isso. Que a torre é mais alta do que ele achava. E o legal ressaltar é que no Dragon Ball clássico sempre achava motivo convincente pro Goku ter que ir atrás das esferas. Era sempre alguma coisa, um motivo convincente. Porque mais pra frente vira assim, ah, tem que achar as esferas por causa disso. As esferas vão ficando totalmente segundo plano e tal. Mas até o clássico sempre tinha algum motivo convincente lá. Até o Freeza. Era bem legal. É, mais ou menos até o Freeza. Na Saga Cell eles esquecem. É, até o Freeza faz sentido a série se chamar Dragon Ball, né? Se você se a gente ignorar os... Como é que chama? Esqueci aqui. Ah, se a gente ignorar os filmes, é isso aí mesmo. Mas tem que ter em mente que, por exemplo, na primeira vez que eles foram pensar em ressuscitar um personagem, o Kuririn ainda ficava naquele dilema moral de se era justo ou não ressuscitar uma pessoa quando as outras vão estar mortas. Aí o Mestre Karin inventa uma história de que se é morto por um demônio, você vai passar a eternidade sofrendo, uma coisa assim. Aí o Goku, ah, não posso deixar meu amigo sofrer a eternidade toda. Aí chega no Dragon Ball Z, foda-se, é, a pessoa está com dor de cabeça, ressuscita ela. Mas então, só a gente voltando aqui um pouquinho, então o Goku ele consegue escalar a Torre de Karin, né, depois de uma certa dificuldade grande, e aí ele encontra a gente comentou por alto, né, mas o Tao Pai Pai, basicamente, ele é um assassino profissional, o melhor no que faz, né, e o Goku perde dele, ele escala a torre, e aí ele treina com o Mestre Karin, que é um gatinho, né, basicamente. É. E mostrando, o Mestre Karin já até fala que o próprio subir a torre já é um treinamento, né? Porque a pessoa vai treinar o físico e o mental, né? E no final não tinha água ultra sagrada nenhuma, era todo o treinamento, desde quando o Adriano falou, né? De subir na torre e tal, até ele tentar tirar lá o jarro da água do Mestre Karin, era todo o treinamento que fazia o cara ficar forte, na verdade, não a água. É, o Mestre Karin, ele até fala, né, que o primeiro que subiu lá na torre foi até o Mestre Kami, né, e que... Demorou alguns anos, né? É, ele tentou pegar água e ele pegou a água quando ele estava dormindo, então ele não finalizou o treinamento. O Goku, ele conseguiu finalizar porque ele tinha um coração puro e ele queria conseguir pelas próprias forças, né, pegar essa água pra ficar mais forte. É, inclusive ele testa o Goku, né? Não tem um negócio assim que ele finge que tá dormindo, e aí o Goku pensa em pegar, e aí ele fala, ah, não, tipo assim, ele desiste, né? Sim. É, nessa parte que ele testa é quando ele lembra que o Mestre Kami foi o primeiro que tentou, e o Mestre Kami fez isso, pegou a água enquanto ele estava dormindo. É, e a gente tá falando de pegar a água porque o Mestre Karin, ele é extremamente ágil, né? Então, a hora que o Goku conseguiu escalar essa torre, ele começa, né, a fugir do Goku e tudo mais. E aí ele gasta alguns dias, né, pra conseguir. O Mestre Kami tinha gastado, acho que, 3 anos. Sim. É, o Mestre Kami foi 3 anos e o Goku foi 3 dias lá em cima. E depois o próprio Tao Pai Pai sobe lá, depois de apanhar pro Goku, sobe lá também pra ficar mais forte, pra pegar a água. O interessante é que nessa parte aí o Goku até fala com o Tao Pai Pai como que ele ficou forte, né? E sobe lá em cima pra tentar pegar a água. O Karin, ele pega logo a água pra ele pro cara não ficar mais forte. E ainda é, dá uma nuvem falsificada pra ele descer sem treinar. E o legal é que a nuvem era negra, né? Tipo o contraparte da nuvem voadora lá do Goku lá. Quando que eles se reencontram, o Goku e o Tao Pai Pai, pra lutar? Depois do treinamento... Tem uma luta entre os dois lá, onde o Tao Pai Pai começa a apanhar e ele sobe na torre pra ver se fica mais forte, toma água. Depois, quando ele desce lá e tal, aí, é, se eu não me engano, é o último confronto deles. O Tao Pai Pai finge lá que desistiu, aí ele joga uma bomba no Goku lá e o Goku revida lá a bomba, acho que Kamehameha lá, explode lá tudo lá, e o cara é dado como morto até então. Só um parênteses aqui, né, que o tal Pai Pai, ele tenta jogar essa granada no final pra matar o Goku, e até então ele está morto, né? E a gente vê muito tempo depois no Dragon Ball Z, quando o Gohan está treinando, que ele vai numa cidade, aparece o tal Pai Pai já meio... No clássico já aparece ele. É, no clássico ele aparece como ciborgue. Ele é o primeiro versão vilão ciborgue que tem lá. É. Sim, e mais tipo, pra frente... Foi daí que o Digimon tirou os Metal Greymons da vida. Mas pra frente a gente vê lá o... Que o tal aparece, né? O vilão do torneio, entre aspas, lá. Que é o próximo torneio, que era o Tenshinhan, né? Um cara lá que era todo coreuzão lá. Na dublagem tem até uma frase dele que ele falava direto, que era assim... Ah, comigo ninguém pode, eu vou acabar com você e tal... No Dragon Ball Super nunca mais falou isso, não sei porquê, né? Acho que ele saiu do ringue vergonhosamente lá. Mas ele era todo titão e tal, e a gente descobre mais pra frente que o mestre dele era irmão do tal Pai Pai. O Goku ainda enfrenta o tal Pai Pai e tudo mais, ele finalmente ganha, né? E, e ele parte pra acabar com a base da Red Ribbon, né? Que é quando ele conhece o Comandante Red e tudo mais. E o Comandante Red e o Black era o... conselheiro dele, né? Isso. É. E o legal é que esse Black aí, ele que na verdade acaba sendo, né, o parte da Red Ribbon, né, que o Red lá ele descobre que o Red queria as esferas, não era nem pra dominar o mundo, era só pra ser mais alto, porque o Red era um anão. Não, o legal é o diálogo, porque o Black fica todo injuriado quando descobre que na verdade o Red só queria ser alto, aí mas eu pensei que nosso plano fosse dominar o mundo aí. Dominar o mundo a gente consegue por nossos esforços. O imposto é ser alto. Exatamente. Exatamente, ele fala. Com esse nosso exemplo, a gente já domina, né? Interessante que o Black até, assim, perto dele já é um cara alto, né? Então acho que até aquela coisa do cara ter uma autoestima baixa. Goku, ele fala, né, com a Bulma e tudo mais lá, que ele vai invadir o exército, o quartel-general da Red Ribbon, né? E aí vai todo mundo ajudar, quando eles chegam, o Goku já acabou com tudo. Ah, sim, ele destruiu o quartel-general inteiro, sozinho. Todo mundo ficou com medo de ajudar o Goku, né? Por causa que era Red Ribbon, todo mundo tinha medo e tal. Até o Kuririn lá, fica pra trás, ele e a Bulma, né? Param de andar com o Goku lá, depois da treta com o Blue lá. Aí o Goku continua sozinho, até chegar... quartel-general lá e destruir tudo, aí quando eles decidem ajudar, a hora que eles chegam lá, vai o Mestre Kami, a Lante, todo mundo e tal, já tá tudo destruído. Eles assim, encontram o Goku voltando, até, não é? É, mas sim. Assim, o Kuririn, até praticamente o final, acho que até a parte lá do Piccolo, a primeira morte dele, ele era o maior covardão. Depois que ele passa a ser o exemplo de sidekick, que sabe que vai morrer, mas vai lutar junto. Mas nessa primeira fase aí, tipo, qualquer cara um pouco que falasse um pouco mais grosso, o Kuririn era o primeiro a deixar o Goku sozinho. Mas eu lembro que eles encontram o Goku voltando, né? Aí eles falam, você ainda não foi lá, tal, né? Esse caminho. Ele falou, não, eu já acabei com tudo, basicamente. O interessante aí também é que a Lante, na hora que ela vai, ela se arma toda, né? Vai armada até os dentes pra lutar. Isso é uma coisa muito engraçada que... Não lembro se é nessa parte que eles fazem ela espirrar pra ela virar a Lante mesmo, do forte. Não, eles fazem isso várias vezes, vai na frente, por exemplo, eles precisam de... Acaba virando uma piada na história, porque parece que a Lante normal tá nem aí pro Tenshinhan, mas a Lante Super Saiyajin era apaixonada por ele. Ainda também tinha que quando eles queriam ficar lá na frente pra assistir o torneio, aí já tava tudo lotado, aí o Oolong deixa isso comigo. Aí ele faz a Lante espirrar e ela pegou a metralhadora do nada e mata todo mundo que tá na frente. Não, na verdade ela só sai dando tiro... Pra todo mundo sair lá da que eles queriam ir pra frente lá pra ver o negócio melhor. Ela começa a dar tiro pra cima e todo mundo sai de perto, vai abrindo caminho, achando que ela é louca. Medo de morrer e tal. Achando? Que é. em todo esse conflito com a Red Ribbon, o radar do dragão lá acaba sendo destruído, né? Querendo juntar as esferas pra ressuscitar o Bora, né? E aí ele... O Mestre Kami, acho que fala, né? Olha, tem uma vidente ali que pode te ajudar a achar. Só faltava uma esfera, eu acho, se não tenho nada. Sim. Era só uma. Tinha seis. Aí o Mestre Kami falou da esfera, aí é a vovó Uranai lá. Exatamente. A vovó Uranai, se eu não tô enganado, é até a irmã dele, né? Exatamente. É. Não revela a princípio, mas ela é. É basicamente uma velhinha que fica lá com sua bola de cristal, né? Você pode se consultar com ela, ela acha qualquer coisa e tal. Só que ela cobra, sei lá, 1 milhão de zene, sabe? Aliás, falando em, você falou em cobra aí, eu lembrei uma coisa do tal Pai Pai. E ele cobrava, sei lá, 1 gazilhão de zenes, mas ele tava cobrando só a metade lá, porque ele tava comemorando 20 anos de carreira. Desconto. O interessante é que quando ele mata o Blue, ele fala que isso é só uma amostra do poder dele, né? Só isso, fica de brinde aí. E aí, não tem dinheiro pra isso, né? Aí ela fala, ó, tem uma alternativa. E ela organiza um pequeno torneio, né? São 4 lutas, se não tô enganado? É, são. Então, tem o Homem Invisível, né? Que eu comentei lá no início lá, que o Yantia sofre pra ganhar dele. Daí tem o Vampiro, que ganha do Yantia lá, e depois o Goku ganha. Não, o Kuririn. O Vampiro é com o Kuririn. O Vampiro é contra o Kuririn, porque ele morde a careca isso, do Kuririn. É, o Vampiro é contra o Kuririn. A Múmia que é contra o Yantia. E tem o Akumen, um negócio assim, que contra o Goku, que é o cara que tem o poder de... Ele pega o mínimo resquício de maldade do coração da pessoa e faz aumentar até ela explodir e tal. Ele usa contra o Goku e não funciona, né? O cara é extremamente bom e inocente. Poal e o Upa lutam junto contra o vampiro lá. Derrota com o bafo de hálito. Ah, bafo de alho, aliás. De alho. É, a Múmia quem luta contra ela? É o Goku que ganha. O Yantia luta também, só que ele perde, como sempre. Ah. Aí o Goku vai e finaliza. O Yantia lutou como nunca, perdeu como sempre. Ele é um final, eles enfrentam. Mas... No final eles enfrentam um cara de máscara, né? Com uma auréola na cabeça. A máscara isso. De raposa, né? É coelho, não. Era de coelho? É de coelho, de coelho. O interessante é que antes do Goku começar a lutar, ele fala, né? Ele sente um cheiro diferente. Ele comenta, eu sinto que eu conheço essa pessoa, esse cheiro é idêntico, né? Ele até então ele não sabe quem que era. Deve ter sido o alho, não? Do Poal e do Nome? Não, ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro. Ele sente o cheiro do avô dele, né? O sabe a princípio o que é, mas à medida que eles vão lutando tal, no final é revelado que é o Gohan, né? Que a vovó Uranai conseguiu trazer pra Terra durante um tempinho, né? Um conceito que é reaproveitado lá na saga do Buu, né? Várias vezes, né? Que agora no Super é reaproveitado também. É, é verdade. E aí é emocionante até, né? O reencontro do Neto. Vocês souberam que do easter egg que fizeram no Super com essa luta, né? Ah, não, é no mesmo lugar, os mesmos movimentos. Exatamente, o Goku tem uma cena que parece que ele tá só treinando pra passar o tempo, na verdade ele tá meio que lembrando dessa luta. E a cena dele encontrando com o avô dele também é uma cena bem legal, emocionante, do reencontro lá dele com o avô dele, que todo mundo sempre ele falava bastante do avô dele. O avô do Goku, na verdade, ele era bem famoso, né? Toda vez que ele falava que era neto lá do Son Gohan, todo mundo, Mestre Kami mesmo, né? Falou que o Gohan já tinha sido discípulo dele, que foi o melhor discípulo dele e tal. O avô do Goku, ele era famoso no mundo das artes marciais. Agora ele fala, eu sou neto do Son Gohan. Caramba, ele é foda. Eu sou o pai do Gohan. Ah, aquele bosta. Interessante que nessa luta com o Gohan, né? O Goku com o avô dele, mostra uma fraqueza que o Goku tinha e ninguém sabia, né? Que era apertar o rabo dele, né? Não, mas todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia, ele só... Desde o primeiro arco. Cortar o rabo que voltava ao normal. É, mas é porque o Kuririn até utiliza isso contra a luta dele contra o Goku, né? Mas justamente, porque todo mundo já sabia desse ponto fraco. Foi o Mestre Kami, depois disso, que ele falou assim... É, o seu treinamento agora tenta fortalecer seus pontos fracos, né? Aí o Goku resolve ir lá dar a volta ao mundo pra treinar. Treinar o rabo dele. Fica meio estranho falar isso, mas... Basicamente é isso. Mas aí eles conseguem depois disso, né? Achar a última esfera que faltava e ressuscita, né? O Bora. Aí lá no Pilaf, o Goku derrota lá com o Megazord lá do Pilaf, da Mai e do outro cara random, que eu esqueci o nome, que é um cachorro. É o show. E depois você pega a esfera e ressuscita o Bora. Só que dessa vez ele já sabia o que ia acontecer, aí já fica de olho na esfera 4. Quando as esferas vão se dispersar, ele dá um salto e pega ela em forma de pedra. Exatamente, pra gente aguardar, né? Eu posso ter comentado errado aí no meio, que eu acho que eu comentei que o filho morria, o pai morria, né? É o pai que morre. O interessante é que quando o Goku, né, faz esse torneio da vovó Uranai, se eu não tô enganado, era o Pilaf que tinha escondido a esfera pra não ser achada, porque ele já sabia até do radar lá. É, ele guarda deixa numa caixa de chumbo, né? É, exatamente. Daí depois disso que acontece lá, gente... o torneio do... Esse é o torneio do Piccolo Daimaiô, não é? É, ainda tem o Tenshinhan. Não, que é o torneio antes do Piccolo. Isso, daí tem o Tenshinhan que faz toda essa ligação com o Tao Pai Pai. O Tenshinhan era super fã lá do Tao Pai Pai, queria ser também o assassino número 1. Ele achava que ser mauzão lá, tal, era vantagem. Só que ao decorrer do torneio lá, quando ele chega na luta contra o Mestre Kami, que tava disfarçado de Jack Chun, né? O Mestre Kami meio que faz ele abrir os três olhos dele, né? Pra realidade lá e tal, que ele tá desperdiçando talento. O Tenshinhan vai treinar o rabo, o outro tem que abrir os três olhos. Tenshinhan é aquele ser humano comum que tem três olhos, né? Que não tem, nunca teve muita explicação do porquê, né? Na verdade, nunca teve nenhuma explicação do porquê. Só tem três olhos e pronto. Ele tem o seu melhor amigo lá, vamos dizer assim, né? Que é o Caos, que é aquele outro ser humano esquisito, né? Podia ser o Perigo, né? O Tenshinhan aqui no Brasil. Perigo. Como? Deixa eu parar, foi péssima. Nossa. Não, ó. Eu quase pude pressentir sua piada. Nossa, eu vi uma curiosidade esses dias aí que o Caos e o Goku, eles nunca se falaram em todo o Dragon Ball. E realmente, eles nunca trocaram nenhuma palavra um com o outro. É um negócio bem estranho, assim, porque no clássico tem partes que realmente eles passam, assim, bastante tempo lá um lado do outro, mas eles nunca conversaram um com o outro, nunca teve uma interação do Goku com o Caos. A maior interação que teve foi quando o Caos fez o Goku dar aquela dor de barriga lá pra bater nele, né, no final do torneio lá. Ah, mas pelo menos o Caos escutou o Goku, pelo menos o Caos escutou a voz do Goku e vice-versa. Pior foi o menino, como é que chama, o Android 17 na saga do Buu, tanto no mangá como no anime, que os dois nunca se viram na vida. Aí quando o Goku pede a gente que dama, eu sabia que eu reconheci essa voz de algum lugar. Não, mas eu acho que o 17 reconhecia a voz do Goku da programação dele, porque ele a 18 e 16 já tinham uma programação pra matar o Goku, então eles já sabiam quem que o Goku era. Só voltando aqui, esse torneio, né, que aparece o Tenshinhan, ele, basicamente, os comentários principais aqui, né, que tem do torneio, aparece o Mestre Suru, né, que é o concorrente lá do Mestre Kami e tal, então tem todo esse esquema do Kuririn e Goku, que são os discípulos lá do Mestre Kami, contra o Tenshinhan e o Caos, que é do Mestre Suru, né. Quando ele descobre lá que o Goku matou o Tao Pai Pai, o irmão dele, Suru passa a ordenar que esqueçam o torneio e matem um Goku, uma parada assim. Aí tem aquela parte, ganhar o torneio. Tem aquela parte lá que o Caos começa a dar um cheat na barriga do Goku pro Tenshinhan acertar ele com mais facilidade. E aí é interessante toda a luta e tudo mais, né? No final das contas, nas semifinais lá, o Jack Chun que luta contra o Tenshinhan, e aí faz isso que eu acho que o Magaren comentou, né? Que quem falou que o Jack Chun faz o Tenshinhan abrir os três olhos? Na verdade. Até o Jack Chun lá, ele faz o Tenshinhan abrir os três olhos pra realidade. É, e afinal, faz ele notar, né, que ele tá no caminho errado e tudo isso. Mais. Mas só um comentário que eu queria fazer desse torneio é que tem um tal de Homem-Lobo lá, né? Que tá no meio do torneio. É nesse. E ele. Eu tenho certeza absoluta pela minha memória da página de internet que eu abri com a lista. Então, eu tava olhando uma lista de episódios. Mas. Ah, não, tá certo. É interessante que ele morre de ódio do Jack Chun, né? E eles lutam. E a gente descobre, no final das contas, que ele morre de ódio porque ele é um lobisomem e depois. Só que ele é o contrário, né? Exatamente. Ele, depois que o mestre, no caso, destruiu a lua no último torneio, ele nunca mais conseguiu se transformar, né? Então ele ficou preso na forma de lobo, né? Porque ele era um lobo que na lua cheia, se eu não me engano, virava homem. Isso, não. É o contrário. Daí o Mestre Kami soltou o Kamehameha na lua e ele nunca mais voltou a ser homem. Continuou só com o lobisomem. E aí o Mestre Kami faz uma ilusão na careca do Kuririn pra fazer o cara achar que é a lua e aí. Inclusive ele usou essa técnica aí no Super de novo. Que beleza. Esse torneio também foi legal, foi porque já tava mostrando que já tava um nível muito acima dos outros lutadores. Inclusive o Goku contra o Pampulto. O Pampulto era o primeiro cara lá do torneio que o Goku ia enfrentar. Que o cara era fodão, fez um show-off lá de destruir uma parede. Era campeão de sei lá quantos torneios. Aí o Kuririn, esse cara deve ser forte, é o Mestre Kami. É não. Aí o Goku vai lá e derrota o cara com três cotoveladas, que pro resto do pessoal foi só uma. Foi tipo Cavaleiro Zodíaco, dá 200 milhões de golpes, todo só vem um. Aí o Kuririn fala, realmente esse cara falou, mas assim, eu não senti nada de forte nele. Não, vocês que estão nível tão mais acima, que não são mais, que o resto do pessoal é mais fraco perto de vocês. Mas o cara era pra ser forte mesmo. o Mestre Kami, ele fala que ele, que esse cara, ele é muito forte para o nível dele, de, né, vamos supor, de pessoas normais. É. Então, pro nível de pessoas normais, ele era um dos maiores lutadores. Basicamente, o Mestre Kami chamou todos os discípulos dele lá, né, o Kuririn, Goku e o Yanti de anormal. Mas é... Agora eu fico pensando se, assim, se um... por exemplo, se ele seria forte, sei lá, pro nível de um... Mr. Satan, por exemplo. Se bem que o Mr. Satan, ele sobreviveu a um golpe do céu. Não, não deve ser tão fraco assim também. O que, que você tá falando? Eu mandei aí da melhor luta do Yantia em toda a história do Dragon Ball. Ela é incrivelmente boa, apesar de do Yantia contra o Tenshinhan. Que na época, se a gente assistindo uma coisa dessa, não ia achar que o cara ia ser tão bucha, né? Nem ele, nem o Tenshinhan. Aquela luta é bem legal. Depois vocês dão uma olhada aí, se o Eric quiser deixar o link na descrição. Eu vou deixar no... depois. É legal, foi justamente isso. Eles fizeram toda uma rivalidade entre o Yantia e o Tenshinhan no começo do torneio. O Yantia apareceu um fodão. Aí, só pro Yantia perder e o Tenshinhan ficar parecendo mais forte ainda. E eles usaram uma coisa interessante aí, que assim, no final, pra mostrar a crueldade, né, do Tenshinhan e tudo mais, o Yantia já tava derrotado e o Tenshinhan quebra a perna dele, né? Sim. E aí que o Teixeira fala assim, comigo ninguém pode, haha, aquela vozinha dele lá. É, mas vamos ser sinceros. Depois assim, tomou uma surra o resto do anime inteiro. É, quebrar a perna do Yanti é tipo olhar pra perna dele, né? A história dessa parte, que é basicamente um torneio mesmo só, né? E aí no final tem essa Teixeira volta atrás e tudo mais. E aí a gente tem a última fase, que são os dois próximos torneios, né? Que estão interligados de certa forma. Que é o... um, onde aparece o Piccolo, né? Então, é só um torneio, eu acho que agora falta. Vai ter um torneio agora. É a saga, agora é a saga do Piccolo Daimaiô, final desse torneio. Ah, verdade. É no final desse torneio do Tenshinhan, né? Que tem a morte do Kuririn. Ah, isso. Sim. Então, esse torneio tem uma das melhores lutas, que é do Goku contra o Kuririn também, na minha opinião. Sim, sim. Mas aí o... Não, é verdade, eu achei que tinha mais dois torneios, mas é o torneio final que... desse... Tanto que o Piccolo que vai participar do torneio é o Piccolo Júnior, né? É. Sim, sim. Porque eu tava falando assim, dessa luta do Goku contra o Kuririn, se tu for parar pra ver, foi a primeira luta que a gente pode ver o Kuririn sendo realmente corajoso, enfrentando um cara que ele sabia que derrotaria de qualquer maneira, mas sem desistir. Foi aí que ele deixou de ser aquele Kuririn covardão do começo do Dragon Ball e se tornou o personagem do Z que todo mundo gosta. Sim, sim. É, mas no caso ele já vinha sendo trabalhado a todo decorrer de quando ele apareceu no Dragon Ball, igual os outros personagens foram sendo construídos pra chegar aí e tal. Ele e o Goku já eram melhores amigos aí, ele não era mais tanto sacanear com a cara do Goku só por maldade, né? Eles já eram bem amigos. Tanto que isso tem uma das cenas mais emocionantes lá do Dragon Ball clássico, que é quando o Goku vai lá e o corpo do Kuririn morto, né, no final lá do torneio lá, e... ele não consegue crescer, ele começa a chorar, porque os dois realmente tinham ficado muito próximos e tudo mais. Sim, sim, isso que eu ia comentar, né, que no final do torneio, né, lá nos bastidores, lá no... bastidores, não, no... tipo camarins, né, não sei como é que... ele acontece, né, tem um barulho lá, e olha que eles chegam, o Kuririn foi morto, né. Isso daí é um baque, porque até então, na série da Dragon Ball, não tinha ninguém morto nesse sentido, assim, de principal, né. E também começou a morrer bastante personagem importante nessa saga aí do Piccolo Daimaiô, porque mais pra frente morre também o Mestre Kami, o Goku apanha feio lá pro Piccolo. É a primeira vez que o Goku luta com alguém com diferença de poder tão alto assim, né, que até então o Tao Pai Pai tinha sido mais forte que ele tinha enfrentado e tudo mais. O interessante é que o Kuririn, né, como você estava falando, o caráter dele foi moldado de acordo com a série, né, que nesse ponto o Kuririn ele já tá uma pessoa não gananciosa, pretensiosa igual ele tava no início. E quando ele morre aí, você já vê que ele mudou em relação à amizade com o Goku. O Goku já considera ele um dos melhores amigos dele. E quem mata ele lá foi o Tamburini, né? Uma das crias lá do Piccolo Daimaiô. E o Kuririn morre tentando proteger a esfera do Goku. O Goku, eles estavam jantando lá. O Goku esqueceu a esfera e o Kuririn falou assim, não, deixa que eu vou pegar pra você, pode ficar aí cansando, né? Tinha acabado de ser a luta do Goku e tudo mais. Era comemoração. Aí depois, quando o Kuririn tá demorando, tem todo um drama lá do Goku pressentindo alguma coisa ruim e tal. Aí o Goku vê que o Kuririn tá demorando muito. Ele começa meio que a entrar, como eu posso falar, ele fica meio que ansioso, né, pelo Kuririn voltar. Aí ele vai atrás. Aí quando ele vai atrás, tem a cena lá do Kuririn morto. Ah, E aí começa toda a saga do Piccolo Daimaou atrás das esferas do dragão, né? E o Goku em busca de vingança por causa da morte do Kuririn. Sim. É nessa fase que a gente descobre que o mestre do mestre Kami, né? Ele foi responsável... Pensei que fosse Kami de Aquário. Ele descobre lá que... O Mutaito, ele tinha, né, o Mafubá, que foi o responsável por aprisionar o Piccolo Daimaou muito tempo atrás, né? Uhum. Isso também, né? Eu acho que, inclusive, é nisso daí que ele morre, né? Ele tenta usar o Mafubá pra prender o aprisionar novamente o Exatamente, Daimaou, ele morre, né? Tentando fazer a técnica lá do Mafubá lá pra aprisionar o... E o Mutaito morreu assim, não foi? Sim, sim. É, porque, no caso, muita gente acha que... Se você usar lá, por causa do Super, né? Se usar o Mafubá, a pessoa morre. Mas não é assim. É se você usar o Mafubá em alguma pessoa com um nível de poder muito maior do que o seu, o esforço que você vai ter pra fazer, né? Pra conseguir executar a técnica, causa uma fadiga que pode culminar na morte do usuário. A técnica é... Você tem um recipiente com um certo encanto nele, vamos dizer assim, né? Tem um selo e tudo mais. E aí você aprisiona a pessoa num vórtice lá e lança dentro desse... Então é por isso que você pega qualquer um com a técnica. Mas você tem que gastar muita energia se o cara for muito poderoso. Sim, a técnica é... Não importa o adversário, né? Porque pode ser o cara lá fodão lá. Por exemplo, os Amos mesmo, que era imortal no Super lá. Não importa quem é o adversário. A técnica é perigosa contra qualquer pessoa. Porque é uma técnica de aprisionamento. Então, mesmo se o cara, vamos supor assim, não for um personagem overpowered, que conseguir executar essa técnica, alguém forte pra caramba lá, ele pode ganhar. É, mas essa técnica é até estranha. Quando eu li no mangá, eu vi, assim, a descrição dela, eu fui ali e pensei assim, ah, mais fubá? Aí eu fui e fiquei assim, pensando, mais fubá? Mais fubá. Vai jogar uma comida, né? Aí depois eu entendi que era mafubá. É, no primeiro ele prendeu numa panela de arroz, né? Então, isso. Se pensou, é comida. É que, na verdade, o que tem poder é o selo, né? Sim, é o exatamente. Selo. Só explicando, né? O Piccolo Daimaou é aquele ser verde, né? Que ele é tela, que, né? O grande público conhece muito o Piccolo, que é o filho do Piccolo Daimaou, né? Mas o Piccolo Daimaou, basicamente, ele era como se fosse o mal encarnado. E a gente vai comentar daqui a pouco ele aqui, é... porque, né? Filho barra reencarnação do Piccolo Daimaou, no caso. Exatamente. É que, na verdade, o Piccolo era um Namekusei Seijin que chegou na Terra, só que ele tava ficando muito mal, ele dividiu, a parte boa virou o Kami-sama, e a parte mal foi o Piccolo. Isso que eu comentei, que a gente ia falar daqui a pouco, porque a gente vai falar do Kami-sama, né? Mas é quando o Mestre Kami falha nisso daí, que o Piccolo finalmente consegue o resto das esferas, e usa elas pra ficar mais jovem, né? Ou seja, pra recuperar o máximo da sua força física. Isso, né? Ele pede juventude eterna lá, pra ele sempre ficar no seu auge lá do seu corpo físico e tal. E aí que o Goku, como não é capaz de fazer nada contra o Piccolo, nesse meio tempo aí, o Piccolo tá lá se tornando o rei da Terra, né? Ele chega pro... Eu acho que é um cachorro, né? Que é o rei da Terra lá. É. Ele continua sendo o rei da Terra a saga toda. Ou seja, o Piccolo realmente conseguiu dominar o mundo, né? E enquanto isso, sim, o Goku tá lá, ele quase vai morto, escalar, né? A Torre de Karin, né? Na verdade, antes disso daí, novamente, ele foi um pau lá pro Piccolo da Arma Velhão mesmo, sem ter recuperado o poder lá por causa da juventude. Ele já não era páreo pro cara antes. Aí o Piccolo acaba com o Goku, todo mundo acha que o Goku morreu, aí eles começam a ficar sem esperança, e o Mestre Kami, o Tenshinhan e o Kaos, eles vão lá pra tentar... Deter o Piccolo, né? O Tenshinhan até desmaia lá o Mestre Kami até desmaia lá o Tenshinhan, porque fala que o Tenshinhan seria a última esperança caso ele falhasse, né? Ele tenta fazer uma fubá lá no Piccolo Daimaou, só que ele falha e morre. O Tenshinhan vê a técnica, fica um tempão treinando também. Enquanto isso, o Goku tá se recuperando, né? E ele vai atrás lá dos capangas do Piccolo Daimaou, né? Que é as crias dele lá. Consegue vingar lá o Kurin matando o Tamburini e tal. E depois o Yajirobe carrega ele até a torre lá. Basicamente dessa parte aí, eu só achei que o Shenlong deu uma trollada no Piccolo Daimaou, porque o cara pede a juventude eterna, mas se a gente for comparar o visual desse Piccolo Daimaou com o visual do Piccolo que a gente conhece até hoje, o Piccolo que a gente conhece já tá com 50 anos e tá mais novo que o pai. Deu uma leve trollada, mas... Não, mas até valeu a pena, né? Se bem que o Piccolo matou ele depois, eu acho que deve ter sido por isso. Parar pra pensar, faz sentido. Ele pediu Juventude Eterna e falou assim: que isso, eu pedi pra ser jovem pra sempre, você me volta pros 30 anos. Aí matou o Shenlong. Inclusive, você comentou uma coisa interessante, né? Que assim que o Shenlong realiza o desejo, o Piccolo mata o Shenlong, né? Aham, uhum, justamente pra ele poder pedir pra acabar lá com ele ou alguma coisa assim. O Goku, quando ele finalmente chega lá na Torre de Karin, ele descobre que existe algo mais, né? Descobre a semente dos deuses, se eu não me engano. E era água lá que tinha, que fazia ficar o cara mais forte de verdade, que aí ele descobre que tinha uma água de verdade lá, que funcionava. Não lembro direito dessa parte. O Goku faz alguma coisa pra ficar mais forte, volta lá, quando ele volta, o Tenshin já tava apanhando feio lá pra um dos capanguinhos lá do Piccolo, né? Ele tenta fazer uma fuba, só que falha também. Só que ele não morre, só fica lá todo debilitado. O Goku acaba facinho lá com o cara que tava espancando o Tenshinhan. E começa a luta final dele lá contra o Piccolo Daimaiô. É bem da hora e tal. Que aí é quando termina com o Goku, né? Atravessando ele com a única técnica própria dele lá, que é o Punho do Dragão, né? Que ele atravessa o corpo inteiro do cara lá, com o Mu. E no final o Piccolo bota o ovo lá pela boca e joga falando, né? Que seria lá o... ia vingar ele, que é a última cria dele lá. Sim, sim. Essas coisas. Sim. Essa fase aí, eu acho que eu vi uma vez só. Eu lembro dela tudo invertido. Ela tá bem. Acho que eu só li no mangá, eu assisti uma vez só. É, eu tô tentando lembrar a ordem que as coisas acontecem, mas é isso, né? O Kuririn morre, o Goku vai atrás. Exatamente, por cima é bem isso aí que a gente falou. Beleza. Ele sobe lá na torre, o Mescalinho fala da água que tá numa caverna. Isso, exatamente. Aí ele isso, vai lá na caverna, tem os fantasmas e as ilusões lá que... Ah, e a gente esqueceu de falar do Yajirobe, né? Que é o outro personagem mais útil aí depois do Yanti. É, inclusive a primeira vez que ele encontra, o Goku encontra o Yajirobe, ele apanha, né? Porque ele tá com fome, aí o Yajirobe vem. Não, o Yajirobe ele era até que forte, porque ele mata um dos capangas do Pico da Maiô, que dava trabalho até pro Goku. Exatamente, tá. E aí, enfim, tem essa última luta, né? E o Piccolo Daimaiô, ele cospe o ovo e tudo mais. E aí eu acho que é daí que o... Aí sim, né? O Goku vai lá pra... E a Yajirobe leva ele até a Torre de Karin de novo, e aí... Vai treinar com o Kami-sama. Ele fala, né? Que vai conhecer o Kami-sama, que Kami-sama é Deus, né? Basicamente, isso. A tradução. Aí todo mundo fica falando que é mentira do Goku, que... Detalhe que o Goku ressuscita todo mundo que morreu, né? Com as esferas. Só que ele não reencontra mais Kuririn, né? Depois dessa parte. Ele só vai reencontrar lá no último torneio. Então, ele ainda não ressuscita, né? Porque eu acho que é justamente isso. Ele precisa ressuscitar, mas as esferas foram destruídas, né? Isso, ele leva pra consertar. O Kami-sama é o criador das esferas. E fala, vai lá que você vai convencer ele a consertar as esferas, né? Isso, exatamente. E aí que ele coloca o bastão mágico lá do Gohan, né? No topo da Torre de Karin. Ela leva ele até o Kami-sama, né? Que é exatamente... a mesma aparência do Piccolo, por causa daquilo que o Magarin comentou, né? Nessa fase, a gente ainda não sabe que eles são Namiku Zen, não existe ainda esse conceito, né? Mas basicamente ele fala que ele chegou na Terra em algum momento, né? Ele não se lembra. E aí ele começou a treinar junto com o Deus, vamos dizer assim, pra virar o sucessor, mas a parte mal que tinha dentro dele não deixava, tal. Aí ele dividiu em dois, né? Então, Kami-sama e Piccolo são as mesmas pessoas, né? Vamos dizer assim, se um morreu, o outro morre. Só não morreu porque quando o Piccolo da Maior, como eu tinha falado antes, ele botou um ovo que era o Piccolo Júnior, né? Que era o filho dele, barra encarnação. Então o lado mal continuou vivendo no Piccolo Júnior, né? Aí por isso que o Kami-sama não morreu, se eu não me engano. Foi algo assim. É, tanto que o Kami-sama até fala, quando ele ressuscita o Shenlong, ele fala que vai lá, mas eu vou ficar te treinando, porque no próximo torneio o Piccolo vai estar aí, que ele não morreu ainda. Sim. Se ele tivesse morrido, eu também tinha morrido. E aí o Goku fica muito tempo lá, né, treinando com o Sr. Popo e tudo mais. Inclusive, na última saga aí, né, que é o último torneio, é quando o Goku finalmente volta, e ele já tá bem mais alto, né, já... Tá na adulto, vamos dizer assim. É, que diferente de umas editoras por aí, o tempo passa. Aí que é o reencontro dele lá com o Kuririn. Eles não se encontraram de novo desde quando o Kuririn morreu. Aí ele reencontra também com a Buma, com os outros lá, Tenshinhan. Inclusive, quando as esferas são consertadas, né? Aí eles pedem pra que sejam ressuscitados todo mundo que o Piccolo Daimaiô matou, né? Ou morreram por causa das ações do Piccolo Daimaiô. Sim. E aí é engraçado que o Kuririn sempre foi mais alto que o Goku, né? E aí agora o Goku fica bem mais alto que o Kuririn. Eles eram mais ou menos na mesma altura. Ah, isso, é. Mas aí, Kuririn, só que o Kuririn comenta, né, que ele achou que o Goku... É, mas que o Goku é 2 anos mais novo. Mais velho. Que o... É, mas não. O Goku é 2 anos mais novo que o Kuririn, porque o Goku não sabia contar. Aí o Goku tem 12 e o Kuririn tem 14. É nessa fase aí do último torneio, eles já estão com quanto? Tá com... Passam 3 anos daqui. Não. Já passaram uns 6, 7 anos já, uma coisa assim. Porque é 3 anos de um torneio pro outro. É, do primeiro torneio já se passaram 6 anos. Uhum. Nesse daí. E detalhe que a Bulma vê o Goku todo já crescidinho e tal, e meio que vai dar também. Ela é tipo o Mestre Kame invertido, a Bulma. Ela vê um cara bonitão e vai dar em cima. Isso tem desde o começo do aninho. Bom, então, e aí nessa última fase, né? Você tem todo o torneio, inclusive o próprio Kami-sama encarna num cara, né? Qual que é o nome que ele... É o tiozinho, né? É o tiozinho lá. E aí tem o Piccolo da Imao, né? Ou da Imao, não, o Júnior, no caso. É, Mayunia. Mayunia. É assim, né? Mayunia. Mayuma, assim. Não? É Mayunior. É Mayunior, que é em japonês, que é o Maia de demônio. Ah, Mayunior. Um belo disfarce, tem... inclusive. Ele só disfarçou com toda... uma touca e uma capa lá e já era. E aí tem toda a saga, né, dessa, do Piccolo Júnior, e aí tem as lutas, tem o Kami-sama encarnado lá, que na verdade ele quer acabar com o Piccolo, então eu acho que chega até um... Ele se chama de Shen, né, o Kami-sama. A Shen é o nome do carinha lá do... Isso, é, o tal Pai Pai Cyborg, eu acho que entra também no torneio nessa isso, época. O Pai Pai tem isso, e o Tenshinhan ganha dele. A Chichi. Que... É, o Goku... Ah, é verdade, a Chichi volta a aparecer. Né? Aí ela, daí ele usa aquele ventinho lá pra ganhar da Chichi que o Jiren usou lá no episódio, todo mundo ficou falando assim, ah, nossa, é, sei lá o que do One Punch Man e tal. Aí os caras lá foi e falou assim, não, peraí, esse trem já foi usado no Dragon Ball várias vezes, desde o clássico, já tem isso daí. A Chichi, ela, o Goku não lembra dela, né, e ela fica extremamente nervosa, né, e no final revela que é aquela menininha que ele tocou lá no início. Né, e a Chichi era até que bonita nessa época aí, quando ela aparece no final do Dragon Ball. Não sabia que ia virar aquele monstro. E aí eles casam, inclusive, nessa época aí, né, da fase. É, no final. Entre o Dragon Ball e o Dragon Ball Z. Quer dizer, no anime chega a mostrar, eu acho. Tem uns filler da lua de mel deles lá, no anime. É, eu acho que o penúltimo episódio é o casamento e o último é a lua de mel. Não, tem uns filler lá. Tem vários, tem, eu acho que uns 3 ou 4 episódios, mais ou menos. Ah, é? Do 149 até o 153 é esse filler aí. É, tem uns episódios que são até legais. E aí, basicamente, né, vamos colocar assim, as lutas das quartas de finais lá. Tem o Tenshinhan contra o tal Pai Pai, então é aquele negócio, né, dele representando ali o antigo Mestre Tsuru, aquele negócio todo, né, tem toda a parte ideológica da luta. O Goku com a Chichi, é o Kuririn contra o Piccolo, né, o Kami-sama contra o Yantia. Quem será que ganha, né? Semifinal é Tenshinhan e Goku e o Shen e o Piccolo. Exatamente, e aí no final das contas lá fica o Goku contra o Piccolo. Acho que nessa luta que o Piccolo fica gigante e tudo mais, né? É. Nessa mesmo. E a luta é bem da hora. Exatamente. Como que o Piccolo perde no final? Pela regra do torneio, porque se você saísse da arena, você perdia. Eu sei que chega num momento lá, porque durante a luta lá do Piccolo mais velho, o Piccolo mais velho tinha quebrado as duas pernas e um braço do Goku. E o Goku conseguiu derrotar ele com um braço só. Aí o Piccolo, pra se garantir, ele resolve quebrar os dois braços e as duas pernas do Goku. Só que o Goku tinha aprendido a técnica de voo do Tenshinhan e deu uma cabeçada nele. Aí o Piccolo caiu da arena e foi declarado perdedor. É, no caso não tinha mais arena. Só que tinha um risquinho ainda de onde tinha ficado a arena, porque a arena foi destruída durante a luta. Isso que o Rafael comentou no começo do Goku, tá pouco se lixando pro mal, pro... Ele quer lutar aqui, o Piccolo, o Shen, né, ia matar o Piccolo, o Goku não deixa, não. Toma uma semente dos dedos, vai lá, se recupera e volta pra gente sair na porrada de novo. Exatamente. E que vocês comentaram, né? O Goku aprendeu a voar aí nessa época. O Tenshinhan era o único, o Tenshinhan e o Chaos eram os únicos que conseguiam até então, né? E aí o Goku aprendeu. Nessa época aí, o Bou, né, voar igual o Tenshinhan fazia, ainda era uma técnica, né? Uma técnica que só os dois sabiam. Depois virou algo todos com treinamento, o outro conseguiria. Menos o mestre. Exatamente. Menos o mestre. Mas, e aí termina, né? Basicamente a série aí com o Goku e a Chichi finalmente se casam e o mundo está salvo. Até a próxima, né? É, só um comentário aqui em relação a Dragon Ball e Dragon Ball Z. Kuririn seria o humano mais forte existente, né? Na série Dragon Ball, o humano comum. Tirando. Tirando os três olhos. Tirando, né? Três olhos. E os outros esquisitos. Então, ok, a gente resumiu a saga toda aqui. A gente esqueceu da tartaruga do Mestre Kame, né? Que ele aparece sempre. Acho que ela veio bem lenta nesses comentários aí. É, não chegou ainda. É, porque. Não chegou. Eu lembro, né, lá no início, quando o Mestre Kame pede pra ver a calcinha da Bulma, que o mestre Kami tá indo embora e fala com a tartaruga: é, tartaruga, hoje eu vi uma coisa que não se tem como comparar. E a tartaruga fala: é mesmo. Algo do tipo. Mas então, considerações finais. Todas as pessoas que eu conheço gostam muito do Dragon Ball Z, né? Que é a parte mais das pancadarias. Mas não sei se é porque na época foi o primeiro mangá que eu consegui comprar, né? O Dragon Ball. Primeiro trabalho que eu tive, primeiro mangá que eu consegui comprar. Mas eu gosto mais do Dragon Ball devido às lutas, à parte de artes marciais, a parte de cômica que tem mais no Dragon Ball, é a minha parte preferida, né? A minha série preferida em relação ao Dragon Ball. Seria só o Dragon Ball. E você, Paulo? Nada pra falar. Depois da declaração emocionante do Paulo, como... É, só prosseguindo aqui, né? Eu concordo com o Adriano. Muita gente prefere o Z, eu prefiro o clássico também. É minha fase favorita, porque tem... Eu gosto bastante de comédia, eu gosto muito do humor pastelão do Akira, tanto que muita gente reclamou daquele filme lá, Batalha dos Deuses, do Dragon Ball Z, porque ele foi mais comédia, né? Aquele humor mesmo do Dragon Ball clássico. E eu gostei bastante do filme justamente pelo humor. E também tem todo aquele lado de artes marciais, né? Mais soco-chute, poder-poder. É, tem técnicas e tal, tem até umas partes da luta do Kenshin Han durante o torneio lá, quando ele aparece... referência a golpe do Bruce Lee e tudo mais. Tem até referência ao próprio Bruce Lee, o Jack Chan lá durante o Dragon Ball todo, né? Então eu gosto bastante disso, sou fã de filme de artes marciais antigo. Então eu gosto muito do Dragon Ball clássico. Eu comecei vendo pelo Z, né? O clássico eu fui ver um pouco depois, mas ainda eu era criança na época. Mas eu primeiro eu vi lá o Z mesmo, né? A saga do Majin Buu e tal. Mas o clássico eu gosto muito dele devido a essa inocência, né? Tem uma essência diferente, ele parece mais até mesmo do que aqueles desenhos animados, tipo Pica-Pau, Pernalonga e tal, do que um anime mesmo de... esses animes shonen clássicos aí que a gente tá acostumado a ver, tipo Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho e tal. Ele parece mais um desenho animado do que um anime, então ele tem uma essência diferente dos outros animes. Então eu gosto bastante dessa essência do Dragon Ball clássico, é minha fase favorita do Dragon Ball, com certeza. Eu conheci Dragon Ball muito antes de saber que existia um anime. Bom, eu fui na casa de um colega meu jogar Super Nintendo, apesar de eu ser ceguista, Super Nintendo. ele tinha alugado um jogo lá. É sério, Magari? Oi? Quer dizer que você é tipo o Demolidor então, ceguista? Exatamente. Aí ele tinha alugado um jogo de luta. Aí era um de Dragon Ball Z. Eu não sabia quem eram os personagens, mas eu gostei daqueles personagens, um monte parecido, tudo ficava loiro durante a luta. Tinha um cara que parecia uma panela de pressão. Que era o Buu, ele soltava umas fumacinhas na cabeça. Falou que era, parece uma panela de pressão. Aí eu gostei. Aí um dia, passeando pela Liberdade, eu encontrei uma fita de vídeo. Aí eu comprei, sem legenda, sem nada. Era um filme, era um dos filmes. Não, minto. Uma amiga minha gravou pra mim lá do Japão. Ela veio pra cá, ela tinha gravado a TV lá. Uns episódios aleatórios do anime, com as fitas que ela tinha gravado lá. Eu assisti sem... Aí eu conheci, eu falei, ah, então isso é daquele jogo que eu tinha visto lá. Eu gostei. O primeiro salário que eu tive nessa empresa que eu tô até hoje, mais ou menos, eu tô até hoje, foi o que eu falei. Eu fui na Liberdade e comprei o mangá que continuava a história lá do Dragon Ball. Na época eu não sabia uma palavra em japonês ali de arigato e sayonara. Aí comprei só pra ver as figuras. Foi a continuação da luta do tal Pai Pai. Todo salário eu ia lá e comprava o mangá. Tanto que eu completei os mangás originais, os 42, eu tenho aqui, em japonês. Comprei os da Conrad também. É meu anime preferido, meu mangá preferido. Eu gosto bastante do Z, mas como vocês falaram, eu acho o Dragon Ball... Até pela história, assim, eu acho o Dragon Ball clássico melhor. Ele tem... O roteiro é melhor. O Dragon Ball Z é muito parecido. As fases, uma atrás da outra, é repetida. Sempre vai o personagem mais forte, depois ele luta, treina milhões de vezes, vai lá e derrota, vem o próximo. Dragon Ball normal não tem essas coisas. Tem coisas que você não esperava no anime, em um mangá, tipo o Kuririn morrer... Pega de surpresa, você fala, o que aconteceu? Ele morreu? Tudo bem que agora a gente tem Game of Thrones, que até os personagens principais morrem. Calma, você tá dizendo que é uma surpresa, o Kuririn morrer? Não, não vai. Na época era. Na época era. Na época, em 90, ele vai bomba. Ah, então. Na época, inclusive... em 90, ele vai bomba. Hoje é surpresa ele não morrer, mas... Na época também, todo mundo tava acostumado com os Pernalonga, acontecer milhões de coisas e não morrer, né? E pra um anime você vê um personagem assim que todo mundo criou um afeto morrer, era uma coisa extremamente diferente, né? É, eu ia comentar que um dos motivos, isso já é da fase Z, né, mas do Goku virar Super Saiyajin, é porque o Kuririn morre de novo e as esferas tinham uma limitação de poder ressuscitar a pessoa só uma vez, né? Exatamente. Um dos principais gatilhos pra transformação. Mas é, igual o pessoal fala de clichê, de filmes clichê, hoje você vai ver os filmes originais que começam o clichê, ah, mas é muito clichê. É clichê hoje, mas na época, primeira vez que acontece... Exatamente. Foi. Quando começou Dragon Ball no SBT, fiquei louco pra assistir, só que eu estudava de manhã. Muito triste. Aí teve um dia que eu faltei na aula pra assistir, aí eu já assisti o Dragon Ball e assisti Homem-Aranha também, que eu não tinha assistido ainda. Os dois começaram mais ou menos na mesma época aqui no Brasil. Junto com One Piece, é o meu anime preferido até hoje. O Dragon Ball, eu acho que acaba sendo bem repetitivo do que vocês falaram, assim, mas a fase Dragon Ball, ela, em relação à história, né, a variedade, igual a Magaren comentou e tal, eu acho ela muito melhor que todas as outras que vieram, né, porque, que eu não sei se o ouvinte, às vezes a pessoa que tá ouvindo... É, tá ouvindo por curiosidade, porque não conhece o anime e tudo mais, mas Saiyajin, Namekusenjin, transformação, cabelo loiro, aqueles negócios, tirando a Lante, não tem nada disso em Dragon Ball, né? O Goku, em Dragon Ball, é mais um ser humano, entre aspas, né? Um tem três olhos, o outro tem um rabo, mas é um ser humano, né? A gente vai ver variação disso só na fase Z e tal. Então toda essa primeira fase, história muito mais envolvente, né? É, não que seja ruim o que vem depois, mas o Toriyama, né, o autor, ele pensou nessa história toda do Dragon Ball e mais um pouco, que é um pedaço do Z, né? Então você vê que a história, ela, até a fase do Frieza, vamos dizer assim, que é a primeira, o início do Z ali, você tem uma história que ela vai seguindo, crescendo em certo ponto e se finaliza, né? Depois começa... Mas vamos fazer mais um pouquinho aqui, um puxadinho ali e tal. Eu acho que depois dessa parte do Dragon Ball, ele viu que deu dinheiro e falou assim, ah, vamos aumentar mais um pouquinho aqui o que eu ganho, deixa eu ganhar um pouquinho mais, 1 milhão a mais, 2. É não só ele, mas o estúdio também. Na verdade é a editora que vai pedindo. É, exatamente. Aumentar. E aí, então assim, no geral, o Dragon Ball, o meu primeiro contato foi canal na televisão de manhã num sábado, sabe? Então... Passava um monte de desenho no SBT de manhã, no meio tava Fly, tava Dragon Ball e tal. Então, assim, eu gostava, mas eu não conseguia acompanhar muito bem, porque a televisão, ela não exibia horário, era uma bagunça, mas eu achava legal. Agora que você falou, eu não lembro se eu faltei na escola pra assistir ou se eu comecei a assistir quando começou a passar no sábado. Porque antes ele começou durante a semana, ele passou mais ou menos um mês. É tipo o SBT, ele começa num horário, aí do nada ele muda pro outro, e dane-se, você vai assistir no horário que tá, não tá mais passando o que você queria. Eu lembro que eu via, mas era muito aleatório, assim. Aí em 2000, quando eu comecei a estudar de manhã, a televisão na Band um dia tava passando o Z, e aí fez sucesso, e aí começou a sair mangá e tal, e aí sim que eu fui ver tudo, né, e quando passou na Globo, que eu vi do início ao fim a fase Dragon Ball. Então, aliás, Dragon Ball Z faz tanto sucesso que a Conrad nem esperou terminar o Dragon Ball aqui. Exatamente, por isso que eu não comprei o mangá do Z na época, porque eu não tinha dinheiro pra vale comprar quatro mensais, quatro por mês. O mangá não tem Dragon Ball Z, é tudo Dragon Ball. Isso, aí eles dividiram a fase e tipo... Tudo Dragon Ball. Uma coisa interessante que nessa época era difícil ter, né, uma imagem, alguma coisa de desenho, de animes, de personagens. Eu lembro que foi em 94, né, tinha aqueles álbuns de figurinha, foi a primeira coisa que eu tive, assim, do Dragon Ball, de guardar, foi um álbum de figurinhas do Cavaleiros, do Yu Yu Hakusho, do Dragon Ball, e eu guardei por muitos anos, até estragar, né, que era onde eu tinha os personagens. Na época ainda não tinha fama que ganhou depois, nos anos 2000 teve explosão aí dos animes, né? Nos anos 90 teve um pouco ali, teve muito, né, com Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu e tal, mas nos anos 2000 que explodiu mesmo. Compensa muito assistir, sabe? É mais voltado pro humor, igual a gente falou, mas a história, ela envolve, né? Ela varia muito, hora tá aqui, hora tá ali, hora o inimigo é... Um imperadorzinho comédia, ora é um exército super poderoso, ora é um, sabe, tipo... Afeminado. Então, assim, recomendado, altamente recomendado Dragon Ball. E só puxando um pouco pra dois lados aqui, né, fazer dois comentários, pro lado do Papercraft em si. Existem vários modelos de Dragon Ball, mais focado no Dragon Ball Z, mas de Dragon Ball também existe. Então, assim, eu espero que esse programa aqui tenha ajudado. Às vezes a pessoa... vi um Goku e falou assim, ah, vou montar esse personagem porque eu achei legal. É, a história do personagem, né, é isso mais ou menos aqui que a gente comentou, né, então eu acho que fica até mais divertido a pessoa que ou quer comprar um boneco, ou quer montar um papercraft, ou o que for, ela sabe o que é aquilo, né? O que aquilo significa e tal. E o outro lado que eu quero puxar, que do site da Comic Box, eu fiz os boxes, né, pra série da Conrad, os 32 mangás. Inclusive tá no post aí o link. Infelizmente os mangás do Dragon Ball que eu tenho é o da Panini, o acabamento bem sem vergonha. E eu nem tenho todos também, né? Ainda faltam aí vários volumes pra eu completar, que eu comecei já com o Barco Andando. Eu também. Os que eu tinha eu acabei desfazendo devido a guardar, que eu não tinha, e eu não queria que estragasse. Então eu passei os mangás que eu tinha do Dragon Ball todos pro meu primo, pra ele ter e guardar, né? E fiquei pensando depois comprar e refazer, mas até hoje eu não consegui. Eu nem quis comprar os da Panini, porque eu já tinha os da Conrad, os originais. Um que eu me arrependo, mas não tanto que me arrependo porque não foi até o fim também, era aquelas edições definitivas que a Conrad lançava. Eu comecei a comprar no 14. Eu comprei o 14. Eu já tive já uma já delas. Eu comecei a comprar no 14. Aí o 14 era o início da fase Z. Como eu não tinha comprado os mangás da Conrad da fase Z, eu falei, perfeito, né? Umas páginas coloridas no meio e tal. Aí demorou, saiu o 15. Muito bom. Demorou, saiu o 15, demorou pra caramba, saiu o 16 e eles cancelaram. Pois é. Então é isso, acho que deu pra gente falar bastante. Esse programa ficou até maior do que os outros que a gente gravou, mas é porque é muito conteúdo. Dragon Ball, né? É maior. Dragon Ball é maior. Dragon Ball é maior que a vida. Inclusive, futuramente, impede que nós façamos programas de Dragon Ball Z, GT, aí. GT não, por favor. Tem umas ideias interessantes lá, tal. Tem até umas coisas legais, não é tão ruim assim como a galera fala que é. É ruim, mas não tão ruim assim. Se for comentar uma coisa que sobre Dragon Ball ser uma vida, é até mais velho que muitos de nós aqui, né, que... O primeiro, quando começou a lançar, foi em 84, né? Pois é, inclusive o GT ali, eu não sei se ele começou ou terminou ali em 94. Eu acho que começou em 94 e terminou em 96, né? O último anime, né? Que foi só anime, no caso do GT. Mas terminou em 96 lá no Japão e chegou aqui em 96. Foi. Aí chegou aqui em 96 o Dragon Ball, enquanto o GT, que é a última fase, tava terminando lá. E o mangá do Dragon Ball aqui no... acho que no Japão, o final da fase Z, vamos dizer assim, né? Foi lá, sei lá, 91, 92, né? Daí depois do GT ficou anos, né? Até uns 2 anos e meio, mais ou menos, aí atrás, sem lançar uma série nova aí do Dragon Ball até o Super. Lançava uns episódiozinhos aqui, outra ali. Uns OVA lá. Mas série mesmo, voltou recentemente. Foi. Bom, então é isso. Acho que a gente falou bastante. Eu peço que a galera comente aí o que achou. Sugira outros temas também, né? Seja você... do público de Papercraft que tá ouvindo, seja as outras pessoas, né, que estão entrando pelos temas em si. É interessante o bate-papo e tal. A gente não é especialista, foi só um bate-papo aqui a respeito do tema. Nos deem novas ideias, certo? Então, até mais, gente. Falou.